1264. Botaera 2733, liberação para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite radial 280, Salvador, Botaera 2733, número 3 na patrulha. Esquerda 360, limite radial 280, Salvador, ciente 2733. Michael Romeo Golf, Oi, Salvador, boa noite, gol no 940, ponto de espera, pistão no zero, pronto. 940, decola imediato, sem parar. Meia, vistado final, cheque trem, livre pouso, vento 170 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, trem checado, livre pouso na 10, voo 1776. Salvador 6708, estabilizado no localizador a 28 mil de perto. Objeto 6708, autorizado ILS. Mantenha inicialmente nível 050, web 6708, complexo na área. 050, 6708. Atingiu 050, 6708. Objeto 6708, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Aguarde transferência de comunicações, web 6708. 2000 com 1015, 6708. Quando... Espera 2733, informa o tráfego na produção de 1 hora, meia dúzia de milhas, na final para pouso na 1-0, passando nível 045 para 12 mil pés, é um Boeing 737-300 da WebBet. Avisar o comércio, 33. Você era 2733 para o localizador, cor à direita, proa 050. Reportabilizado, você era 2733. Direita 050, 2733. Liga 2 mil pés pro 2733. Autorizado 2 mil pés, ajuste permanece no 015, você era 2733. 2000 no 0533. Alô, Salvador, boa noite, sou o Bruno 776. Bruno 776, prossiga o táxi até antes da Juliette. Prossiga no táxi até antes da Juliette, gol 1776. Economia, troca, barra, 1, 2, 5, 4, 0, 3, 5, 5. decolagem 940, vento de 1170 graus, 8 nés. Autorizado, decolagem pistão 90, gol 940. Salvador, boa noite, é 6701. 6708. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Escuta 6708. Decolou 04, controle 1935. Colou 1935, boa noite, 940. 6708, vento de 1,70 graus, 6129, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, 6708, no zero. Contato radar na decolagem, suba nível 340, saída da EL, tração de Iner. Autorizado nível 340 da EL de Iner, gol 1940. Text. Bono 776 via Índia, portão 02, livre ingresso. Livre ingresso via Índia, portão 02, o gol 1776. Solo gol 1273, pushback acionamento, portão 7. Autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, gol 1273. Japão, deixe mantenha reposto no ideal de descida, ótimo para gol. Ponto ideal de descida. Seguinte, desse mantém a nível 040, o Oscar apagou, chegada bom. 040 na bom, obrigado. Cadê a Marília, tá hoje aí? Aguarde autorização. 0-7-0-0. Só um instante, deixa eu coordenar aqui com o centro e já lhe paga a cópia. Visão com campo? Afirmativo. O 0-2-7-3-6, completo na ILS, 5 milhas para o marcador externo. Redução para aproximação, chame torre 1 no 8-6. 1-1-8-6-3-3. Controle Salvador, boa noite. É o gol 1-8-8-4. Tá, seguida informação X-ray. Gol 1-8-8-4. Ação de identificação autorizada chegada a Mari. Desse mantém a nível 050. 050 na Mari, gol 1-8-8-4. 7, saída Gole, transição ao Fito, controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5406. Hoje é 9, chefe. Pagou. Zona 0 na Gole, eu cito, controle opera 1935, torre 1862 e o transponder é o 5406. Solo Salvador, boa noite, 7-6708. San 3561 no cotejamento correto, chamo pronto pro acionamento. Gente, vai chamar pro quanto pronto, San 3561.

03 Guarulhos, número 2 Copa, 340. Ele corre não, mantendo a minha escuta agora. Sente uma informação X-ray, se possível coordenar o nível de voo 320, aeronave restrita, SAM 3603, aguarda a cópia. 320, então será coordenado. Após ITAP, autorizado LS, descendo para 2000 com 1015. Camarada estabilizado, voo 1884. Tá 9410, desce, mantém nível 050. Desce para 050, tá 9410. Papatango Oscar, Papa Golf, plano modificado às 2214, mantenha assim condições visuais, ajuste Salvador 1015, desça para 1500 pés na prova da rotatória, reporte na rotatória, visual com a pista. Golf, camarada, visual, descendo para 1500 pés, obrigado. Ah, já copiei a autorização já. Bom, estou ciente, chame para o pushback no momento. Negativo, vai chamar 4 horas. 0, mais uma vez. Boa noite, Costa Aérea 2101, autorização 1050, Jacaju, está assistente da informação X-Ray. Costa Aérea 2101, fala parte meio tato, ciente, vericórdia na 1050, número 2 para a cópia. Guardando o 2101. 21, 19, 35. Solo Força Aérea 2101 voltando, solicita a partida enquanto aguarda a cópia. Sim, é do acionamento. Zero. Opa, Papa Romeo, Papa Romeo Alfa, mantém. Decolou os 15, controle 19, decimal 35. 19, 35, 5 noite. De pronto com o 23. Então, identificação, autorizado chegada a Mari, esse mantém a nível 060. Chegada a Mari, descendo para 060, azul 40, 70, identificou. Só poderia confirmar o ILS está completo? Né? ILS completo. Grato, 4060. Ok, a sua falha é voar com fim. 350 com fim. O meu alvo, mantenha para 265 agora. Radio contact of the Patrick, left level 360, dial the Patrick Blast Transition. Dial the Patrick Blast Transition, climb to 360, turn 3197. Via Upper Whiskey 50. Decoda 10, curva direita, seguida da El Transição de NER. 5403, transponder, controle em Salvador em 1.9.35, torre operando em 1.8.6. Gente, está 3603, está autorizado Guarulhos no nível de voo 320 via Upper Whiskey 50, decolada 10 com curva direita da El Diner, aciona 5403, controle 1.9.35, torre em 1.18.6, SAM 3603. Correto. Portão 3, chame para o pushback acionamento. Gente, 3603. Sera 2101, copia? Pronto para a cópia. Sera 2101, autorizado Salvador Aracaju, 150, nível Golf 677, decota 10, curva esquerda, perfil da Puca, após Jamo, após direto Aracaju. 5405 transponder, controle 199 decimal 35, estou operando em 198 decimal 6. Força aérea 2101, autorizado 150 para Aracaju, curva esquerda após decolagem 10, saída Fuca Pojan, transponder 5405, controle 2935 e a torre operando 186, 2101. Frequência do controle é 199 decimal 35. 11935, copiado, 2101. Pátio militar, autorizado de acionamento, estou ciente do acionamento, chamo para o táxi. Chamará para o táxi, 2101. Contato radar na decolagem, saída Gola e tração Gola, sou nível 340. Gola e Gonza 340, 273. Capitão Gola, Papa Golf, informe de cada. 190. Gente, reduza a velocidade para 1970 nós, reporta rotatória S, Papa Golf. Golf vai reduzir. Salvador, 3197, request by the left flex. Position. 3197, fly ready, dial position. Ok, dial position, ok. 19410, após o TAP, autorizado ILS, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, responsabilizado. Após o TAP, ILS, desce para 2000, 1015, responsabilizado, estabilizado, tonado 410. Azul 4070, décimo tem nível 050. Descendo 050, azul 4070. Papa Golf vai pousar depois do TAM? Posso que o Papa Golf confirme, está visual com a pista? Positivo. Sim. Para ingresso circuito de tráfego, chame torre 198, décimo 6, Oscar Papa Golf. Golf, boa noite. Gol no 884, estabilizou? Estabilizado, avistando a pista, gol no 884. Gol no 884, redução para aproximação, 2 milhas e meia no marcador externo, completo na LS, chame torre 118, décima 6, gol no 884. 18,6, 1884, graças, até já. 3197, passing back level 110, contact with assistant 128.8, if unable 126.4. 1776 prossiga. Autorização. Nós. Ele pousa no 0, informe de cada. 220, reduzindo. Sim, está 9410. 76222. Paulo Salvador, Força Aérea 2101, acionado pronto para o táxi, com 2 horas e 30 de autonomia, alternando Recife 07 a bordo. 07, 2 e 30 Recife, táxi autorizado, até hotel, reporte no hotel para o cruzamento da pista, Força Aérea 2101. Da táxi até hotel, chamará para o cruzamento 2101. O aeronave está uma milha e meia já, aguarde só a autorização de pouso na final. 2225, confirme. Afirmativo, Gol 1776. Tendo o seu plano, não se encontra conosco, ok? Eu vou entrar em contato aqui com o Centro Recife para Brasília e mantendo a minha escuta agora. Está confirmando, o número do voo é 1613. Afirmativo, Gol 1613, Brasília. Tá aqui com o seu plano 360 nível, irei coordenar. Zulu 17, prepara e gole o fito. Ainda será gole o fito, prepare a mesma, irei coordenar o 360. Ah, sim, desculpa o número do voo. 360 Brasília, saída Gol e Grande São Alfito. Eu irei coordenar 360. Prepare a saída Gol e Alfito, será aprovado. O antena me escuta e aguarda. Quem está guardando Gol 160 no cinco, responsabilizado. Autorizado, ILS após ETAP, 10 no 5, descendo para 2000, azul 4070. Então 29, Shalom. 29, boa noite, muito bom, já. Que papai Golf, cheque o trem de Vipuso no 7, vento 1, 70 graus, 8 nós, Golf, eu. Golf, trem baixado, travado. Estabilizado, ILS, tá 9410. Então 9410, revisão para aproximação, 4 milhas de marcador externo, completo final ILS, chame torre 1 no 8, décimo meia. Confirmando 18-6? Afirmo, 1 no 8-6. Sente, chamar a torre 18-6, ILS, visto zero. Prossiga via Delta, após Delta, Alfa, reporte no ponto de espera da 10. Hotel Delta Alfa, Porta Aérea 2101. Botará a portela 0-0. Objeto 6708 para Recife, você do tráfego 330 e Correnal, mantendo a minha escuta. Você recebeu ele 330, senhor? Nossa navegação do portão 350. Você poderia confirmar, por gentileza, a saída? É a PUC Aracaju? Afirmativo, objeto 6708. Confirme, foi o funcionário que chamou ou foi o objeto? É o Webjet 6708 do 350 para Recife. Sim, 35 de Correnar. O Caracaju, prepare. Mantendo a minha escuta, número 2 para a COP. Obrigado. 884 na escuta? Afirmativo, gol 1884, livrou na escuta. Passagem ao tráfego da Força Aérea, após prossiga via Juliette Alfa até o portão 06. Afirmativo, está seguindo o tráfego da Força Aérea, Juliette Alfa 06, 1884. Esse mantém a nível 050. Mário, identificado 450, 3662. No 0, chame torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Ponto de espera da 1 no 0, 18 6, confere 2, 1 no 0, 1, bom trabalho. Papá Golf, seu solo aos 2 6, está autorizado o táxi até o estacionamento, Golf. Golf, você imagina? Passa a falar em CNX, boa noite, subindo ao 220, chegando a Serra Grande.